aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho mal dormido, escuto ruídos, vozes ao ouvido. Com algozes disputo o eu pelo furto das minhas lembranças. Por não me ver como ateu, usuário da esperança. Pro meu imaginário não tem fiança. Tá preso na mente, solto na fumaça. Por onde a vibração passa, pelo espaço e fluente pela matéria. Não precisamos de miséria, nem de lógicas maquiavélicas. Imunológica é a conduta angélica. Psicológica são as disputas bélicas. Poder e autoridade, ausência de ética. Escolha suas verdades, com tendência estética. Mas que postura patética. A mente que a soltura através de leis herméticas. Sabe? Não sabe? Então vou te dizer. Porque o universo compensa até o que tu só pensa. Sua simples presença, fonte de luz intensa. A ponte ao que parece uma disparidade imensa. Existência menos densa, sem importância de quem pensa. Pois o que está em cima é como o que está embaixo. Então relaxa, não sou eu que acho, sou mais um cacho. Uma ramificação de uma construção cósmica. Ação e reação, amor e servidão. Até em eras inóspitas, até demandas kármicas se tornarem novas, até outras galáxias. Galáxias formarem novas órbitas. Eu só quero. Só queria um segundo de um sono profundo. Fumo, componho meu sonho por outros mundos. Se me contundo, tenho que ampliar dimensões. De onde venho, o maior engenho é saber tirar lições. Sem munições, tirar lições. Madrugada, a inspiração que fala 22B, nunca para igual os pretos na senzala. Entre o bem e o mal, o céu e o inferno, me interno com uma caneta e caderno. Escrevo um som da vida, vou decifrando os mistérios. Ela é longa, ela é curta, ela é boa, ela é má. Mas veja como você vai desfrutar dos bens que não são pra sempre. Aí, pisa descalço no chão, olha pro céu, vê o que tu sente. Aperta a mão, mas aperta realmente, intensamente. Vivendo o presente, com esperanças de que tudo melhore daqui pra frente. Acendo um, reflito sobre meu fardo. Sul-americano, suburbano, pardo. Mais um brasileiro que sentiu o gosto amargo. Se tiver ruim, a gente arranja um atalho. Saio de casa, dou um beijo na minha mãe. O sinal da cruz e peço luz, proteção a Jesus contra tudo que me contamine. Que todos meus adversários eu elimine com uma vitória sublime. Mas por favor, me mantenha longe do crime. É difícil de me deter, se ligar no que eu vou dizer. Com o RAP, minhas músicas não se confundem com o meu proceder. Então foda-se o que você pensa daí, porque daqui é diferente. Eu faço free, penso pra frente, evoluir, sou combatente. Bagulho é doido, chapa é quente. No rap, linha de frente. Do rap, linha de frente, o rap 22B, linha de frente. Demorou? Eu queria me olhar nos olhos, simples e duro, sem que me tivesse que olhar em espelhos, como se olhasse normalmente nos olhos de outra pessoa. Porque eu sou a única outra pessoa que não pode me olhar nos olhos como se olhasse uma pedra ou um metal, mas que pode olhar uma pedra ou um metal. E se isso não lhe parecesse bastante anormal, a minha única outra pessoa poderia me olhar nos olhos se olhasse uma pedra ou um metal. Eu queria me dizer coisas, simples e duro, sem que me tivesse que falar em voz alta, como se falasse normalmente para outra pessoa. Porque eu sou a única outra pessoa que nada pode escutar de mim, como se escutasse a mim ou a Deus, mas que pode escutar a mim ou a Deus. E se isso não lhe soasse bastante transcendental, a minha única outra pessoa poderia me escutar se escutasse em mim, a mim ou a Deus. E assim, sucessiva, me ouvindo e olhando, a minha única outra pessoa seria a minha única pessoa.